sobre, falar sobre. Yeah.

de ser pequeno, ser ninguém, mas não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Passar tanto tempo sem vocês, 5 anos que eu tenho de carreira, eu sigo em frente dando o melhor de mim, corro o mundo e passei além fronteira, o meu desejo é cantar até ao fim. Outros caminhos, sem destino vou correr para a vida inteira, seguir em frente não olhando atrás e fazer tudo à minha maneira. Outros caminhos sem destino vou correr para a vida inteira, seguir em frente não olhando para trás e fazer tudo à minha maneira. No verão, no melhor mês, em agosto é que me sinto bem feliz. Depois de passar tanto tempo sem vocês, 5 anos que eu tenho de carreira, eu sigo em frente dando o melhor de mim, corro o mundo e passei além fronteira, o meu desejo é cantar até ao fim. Outros caminhos sem destino vou correr para a vida inteira, seguir em frente não olhando para trás e fazer tudo à minha maneira. Outros caminhos sem destino vou correr para a vida inteira, seguir em frente não olhando para trás e fazer tudo à minha maneira. Da Antena Web. Meu rumo, tu te has perdido. Os teus lábios já apareciam. Imagine. Canal 2. Acerquei-me a desejar que sejas sempre feliz.